A Silo Arte Latitude Rural apresenta Curso Livre Caipira Tech Lab. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Gildene, sou do Conselho de Administração da Unicafes. A Unicafes é a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária. E ontem eu trabalhei uma aula falando um pouco de dois tipos de mercado aí linkado com as políticas públicas. O primeiro momento, né, eu abordei o mercado institucional, que é o mercado formado aí por duas grandes políticas, né, o PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, e o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Que o PAA teve uma mudança, né, no ano passado, pelo atual governo, e passou-se a chamar Programa Alimenta Brasil. Mas a gente vai manter essa referência, né, nessa conversa. Ontem os participantes também falaram muito do PAA. É um programa que existe há mais de 10 anos, né? Então a mudança é recente, a gente vai se adaptando aos poucos, né? Falar de mercado institucional é falar de três aspectos. Primeiro, do acesso, né, dos agricultores a esse mercado. O segundo é falar, né, da disponibilidade dos alimentos, da cesta de alimentos para as instituições, para as escolas. E o terceiro é falar da participação aí dos órgãos públicos, né, que são os compradores desses alimentos. E nesse aspecto, né, ontem, inclusive, a gente ouviu relatos na aula, né, alguns participantes comentando, né, de dificuldades ou de experiências, né, interessantes que os municípios estimulam a participação, né, de como é que é feito a contratação dos editais, né. Então, esse mercado, né, ele exige essa participação das pessoas, sejam organizadas em associações, em grupos coletivos, porque é uma política pública. E essa política pública, na prática, ela só é implementada quando há também um controle social, quando há uma participação da sociedade. Caso contrário, né, os gestores públicos, eles têm outras prioridades ou implementam partes da política. E aí, falando um pouquinho, né, ontem, quando a gente abordou sobre os dois mercados, né? Primeiro falando do PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar. O PNAE, na verdade, ele não trata só da aquisição dos produtos da agricultura familiar. Ele engloba outros aspectos da proposta aí da alimentação, composição de cardápios e tudo. Mas a lei, né, a 11.947, de 2009, regulamentou um artigo para aquisição de produtos da agricultura familiar. Ou seja, os estados e municípios, né, eles têm a obrigação de comprar, no mínimo 30% dos valores repassados pelo FNDE da agricultura familiar. Esse valor dos 30%, né, é o mínimo. Então, os municípios e os estados, eles precisam fazer essas aquisições dos produtos da agricultura familiar. E ontem, inclusive, alguns participantes falaram, né, chegaram a comentar na aula que o município faz, que o município, inclusive, tem programas, né, que incentiva a produção dos agricultores, e isso é muito importante, porque a gente sabe que quando a prefeitura, quando o gestor público tem essa preocupação de valorização mesmo da produção de alimentos, eles criam projetos, eles estimulam, né, buscam parcerias, e aí tem parcerias estratégicas, por exemplo, com o SEBRAE, com o Sistema S, inclusive, né, que alguns segmentos conseguem apoiar, com entidades, né, da sociedade civil também, com ONGs, né. Tem também o programa Mesa Brasil, que é um grande parceiro, que recebe esses alimentos, inclusive faz o transporte desses alimentos até as instituições, e vários estados, vários municípios conseguem estar fazendo a implementação do PNAE. E essa implementação do PNAE, ela é fundamental, porque nós estamos falando de um país que voltou para o mapa da fome. Infelizmente, a notícia ontem, que foi divulgada pela FAO, que é a Organização das Nações Unidas, né, para Agricultura e Alimentação, voltou o mapa da fome o Brasil. E isso é muito preocupante porque a gente veio de 2 anos de pandemia, de uma crise, né, institucional, uma crise política, e essa crise ela está afetando os brasileiros. e está afetando de uma forma devastadora, justamente naquilo que a gente sempre defendeu, o alimento na mesa do brasileiro, o que nós lutamos, né, as organizações sociais, e alimentos com qualidade. E as escolas, elas são ponto fundamental, inclusive, para as crianças que têm dificuldade de ter um alimento em casa, uma variedade, elas vão para a escola e a escola tem essa possibilidade de ofertar esse alimento. Essa oferta desse alimento com qualidade, ele é viabilizado pelo PNAE, quando os municípios conseguem fazer a aquisição dos alimentos. Ontem a Marcela estava moderando a aula, ela inclusive falou de exemplos, né, do estado de Minas Gerais, né, das aquisições das cestas, né, no período da pandemia. O tanto que isso foi importante, né? Vários estados, vários municípios fizeram isso, fizeram aquisições de cestas, de alimentos, né, no período da pandemia, para doar para as crianças que estavam fora da escola. E alguns exemplos, né, aqui eu falo muito exemplos aqui do Tocantins, né, inclusive uma escola, família agrícola, que eles fizeram as cestas básicas, inclusive fizeram pão caseiro na própria escola, porque tinha muitos ingredientes. E depois a equipe pedagógica da escola foi em cada propriedade rural levar esses alimentos, né? As propriedades periféricas, a periurbana, foram fazer isso, fazer essa entrega, porque também tem essa necessidade da complementação da alimentação em algumas localidades. E o Programa Nacional da Alimentação Escolar, ele é um programa estratégico. O importante, né, nesse programa é que ele é garantido por lei e é um recurso federal que é repassado para estados e municípios, né? Então, o FNDL cumpre esse repasse anualmente. E o repasse é feito, que é importante, pelo número de alunos matriculados, né? Então, todo ano faz-se um censo escolar e esse censo, né, detecta a quantidade de alunos que foi matriculado e aí as escolas, né, recebem o recurso. Então, não há problema de contingência, não há problema de falta de recurso. O que precisa é que os municípios, né, e os estados, de fato, implementem a aquisição dos produtos da agricultura familiar. E como a gente falou ontem na aula, né, para que eles consigam, né, comprar os produtos, é preciso também se relacionar internamente a Secretaria, por exemplo, da Educação com a Secretaria da Agricultura. Que no mesmo município, às vezes, você tem dificuldade de diálogo entre as próprias secretarias. Não se consegue fazer isso, né? A intersetorialidade, né, o nome que a gente, né, pode estar utilizando, ele não ocorre entre algumas, né, algumas secretarias, algumas políticas públicas, né? Então, a Secretaria da Educação não consegue comprar alimentos no município que tem uma produção, né, diversa da agricultura familiar, porque também não tem uma Secretaria da Agricultura que consegue dialogar e consegue fazer esse processo, ajudar na identificação dos agricultores, quem está produzindo. E ontem, inclusive, a Marcela chegou a perguntar, e uma outra participante, né, o que a gente poderia fazer, né? E eu havia respondido que o controle social ele é fundamental. Todos esses programas, ele tem um conselho. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, ele tem um CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar. E esse Conselho de Alimentação Escolar, ele tem a participação, né, dos pais, né, ele tem a participação de representantes lá do bairro, daquela comunidade. Então, é preciso, né, haver a participação, né, nos conselhos. Primeiro, o Conselho da Alimentação Escolar, que é o que regulamenta, é o que aprova, é o que está lá, inclusive, contribuindo na formulação dos editais, junto com a equipe gestora. Segundo, é o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável. Embora o Conselho, né, e ontem eu cheguei a comentar na aula, que o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, em alguns estados, em alguns municípios, ele, né, ele perdeu um pouco a sua força, está desarticulado, né, mas é preciso retomar, porque é um conselho que pauta todas as políticas públicas para o campo, para a agricultura familiar. E ele é fundamental. E a aquisição de alimentos, ela é uma pauta, né, estratégica da agricultura familiar, assim como é também para a educação, que precisa cumprir com essa regulamentação da lei dos 30%. E aí, o outro conselho, inclusive é um conselho que está nos ouvindo ontem, quem assistiu a aula, né, precisa saber lá do funcionamento, precisa informar, porque eles fazem um trabalho muito interessante, né, do controle social, que é o CONSEA. O CONSEA, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, ele tem esse papel de monitorar todas essas políticas, tanto o PNAE quanto o PAA, e eles fazem visitas, eles fazem o processo de diálogo com gestores, eles contribuem com a identificação, inclusive, de comunidades, de agricultores, né? Tem uma relação e uma rede construída, né, a nível nacional, que o CONSEA consegue estar se mobilizando, inclusive pautando essa questão aí da produção de alimentos, né, para a segurança alimentar. Então, esses três conselhos, eles são estratégicos e a população precisa, né, entrar para esses conselhos, precisa estar participando e exercer, de fato, o controle social, né? Ainda mais na situação que a gente tem de, né, desmonte de algumas políticas públicas, o controle social, ele é fundamental. E aí, o outro programa, né, que compõe esse mercado institucional que a gente está falando, né, que é o mercado de compras de alimentos de órgãos públicos, é o programa de aquisição de alimentos. O agora chamado Programa Alimenta Brasil, que foi mudado ano passado, né, através da medida provisória 1061, né, de agosto de 2001. O PAA, assim nós vamos continuar chamando, né? Ele foi criado em 2003. E a maioria de associações, de cooperativas, já fizeram a venda de produtos para o PAA, que tem uma proposta muito interessante. Ontem, na aula, a gente ouviu relatos de algumas pessoas falando, né, que tinha contrato, que às vezes não sabia se ia ter o produto para entrega, mas as associações também fazem a venda, as cooperativas também fazem a venda. E esse programa, né, ele teve investimento desde 2003 para aquisição de alimentos, e uma proposta muito interessante, porque ele possibilita o acesso individual das pessoas e também o acesso através da cooperativa e da associação. Se eu não estou organizado numa cooperativa, numa associação, eu posso acessar o PA individualmente. Para isso, você tem que procurar a entidade de EMATER ou o órgão do governo no seu estado que faz a execução, né, porque é executado pelo estado, né, e também por municípios. Mas a maioria dos estados, né, quem executa é o próprio governo estadual, através da Secretaria da Agricultura ou da empresa de até, no caso as EMATES, né? Mas também tem municípios que as prefeituras executam, né? As prefeituras maiores, elas mesmas vão lá, fazem o convênio direto com o governo federal e elas executam, porque aí elas passam a executar e não depende só da estrutura do estado para fazer isso. E essa execução, né, o que possibilita, né, inclusive quem vende para o PAA de forma individual, eles recebem um cartão parecido com o cartão do Bolsa Família, né? Eles fazem a venda dos produtos, entrega, né, nas escolas ou nas entidades lá do CRAS, credenciadas, e aí depois o próprio governo federal faz o pagamento direto na conta desse agricultor, dessa agricultora, através do cartão. Então, eles vão recebendo o pagamento no cartão. E, claro, é um programa também, né, que tem a sua importância, né, porque ele garante, né, a segurança alimentar, ele possibilita o desenvolvimento da agricultura familiar e também o acesso a mercados, porque é uma iniciativa que ela gera a economia local, ela fomenta a economia local, porque eles conseguem vender o produto no próprio município e, ao mesmo tempo, eles conseguem estar comprando no mercadinho local ali o que eles estão precisando. Então, para os agricultores, ele é um programa estratégico. Embora o PAA tenha passado nesses últimos 3-4 anos, né, por corte de recursos, né, por essa mudança que veio, inclusive o CONSEA era o controle social que estava no decreto de criação do PAA como o controle social prioritário que deveria estar, não está mais a partir da mudança de 2001, até porque o próprio governo tinha extinguido o CONSEA. Então, essas mudanças, ela vai se tornando como um impedimento de continuidade de um programa tão importante em um momento que o Brasil volta para o mapa da fome, né? Então, a gente precisa repensar e a população precisa voltar a atuar no controle social e fazer, de fato, a incidência de cobrança dessas políticas públicas que são estratégicas, né? Ainda ontem, a gente, na aula, né, falou um pouquinho do acesso dos agricultores e também dos beneficiários consumidores desse mercado. Os agricultores, eu já comentei, né, eles acessam os dois programas de forma individual e de forma coletiva. Geralmente, lá nos editais, ele não segue toda a lei 866 de licitação. Ele segue as restrições. Se ocorrer algum problema, algum desvio, vão ser enquadrados, né? As instituições vão ser enquadradas na 866, nas suas restrições. Mas ele tem uma proposta diferente de aquisição dos alimentos, né? Que é através, né, de uma chamada pública, uma chamada simples, né, que você apresenta as propostas lá com os produtos. E aí os agricultores, eles fazem isso. Qual é a diferença quando é individual e quando é coletivo? Uma escola, ela, por exemplo, ela precisa comprar frutas. Ela tem uma proposta, quando chega no dia de abrir os envelopes lá da licitação, da chamada pública, ela tem uma proposta de uma cooperativa, que essa cooperativa tem 10 produtores que eles conseguem entregar para eles banana e abacaxi o ano todo. É um exemplo. Aí tem o seu João, que está sozinho, que também fez uma proposta, é um pequeno produtor ali. O seu João só consegue entregar a banana, e só 6 meses do ano. Nessa proposta, a escola vai preferir o quê? Ela vai preferir fazer o contrato com a cooperativa, porque ela vai garantir essa entrega. E quando é coletivo, se um proprietário, né, um agricultor, não consegue entregar aquele produto, os outros podem cobrir com aquela demanda, eles podem assumir, podem fazer a entrega. Então, a forma de acesso a esse mercado, a coletiva, ela é mais interessante. Mas isso também remete para, né, a capacidade de organização, tem pessoas que não querem estar na associação, não querem estar na cooperativa, é um direito dessas pessoas, né? Mas sabendo que o mercado ele tem essa prioridade para as aquisições das instituições coletivas. Assim como deveria funcionar, e ontem na aula a gente falou, o acesso para indígenas e comunidades quilombolas. Dentro dos povos e comunidades tradicionais, a prioridade para aquisição seria para esses dois povos, seria para os indígenas e os quilombolas. Contudo, né, o processo burocrático e algumas informações que não chegam até essas comunidades, eles ficam de fora, eles não conseguem estar participando. Várias regiões, estados, não conseguem garantir, né, a venda aí do PAA e do PNAE, né, para os quilombolas e os indígenas. E isso, né, faz com que essas comunidades fiquem fora também desse mercado. Já os beneficiários, né, ontem a gente falou na aula, né, os beneficiários, claro, quem é beneficiário do PNAE, do Programa Nacional da Alimentação Escolar, recebe o alimento na própria escola, né, nas escolas municipais, estaduais e também os institutos federais que fazem aquisição. Eles recebem porque faz parte do cardápio da alimentação. Claro, lembrando do exemplo ontem que a Marcela trouxe, né, que é da cesta de alimento. As escolas fechou por causa da pandemia, vários estados continuaram fazendo a doação de alimentos, fazendo uma cesta de alimento, kit de alimento, para poder doar para as crianças, para as famílias. Por quê? O dinheiro do FNDL foi depositado para a escola, então ela já tinha um recurso para garantir a alimentação das crianças durante o ano. Se fechou as escolas, o recurso da alimentação permanece. Então, teve, inclusive, uma normativa que regulamentou e que permitiu com que as escolas pudessem fazer isso, pudessem fazer a cesta básica, pudessem estar fazendo a entrega. Mas precisava que a prefeitura, que precisava que o Estado fizesse esse esforço e regulamentasse, né, com instruções normativas próprias, essa dinâmica. Alguns estados avançaram, outros estados não avançaram, ficaram, né, por isso mesmo. E aí as famílias, né, que necessitam dos alimentos, as crianças que estavam matriculadas, aonde os estados e municípios agilizaram, tiveram a cesta de alimentos, né, uma vez por mês recebiam ali, né, essa cesta de alimentos. Os outros não conseguiram receber. Então, isso é o cenário de uma execução de uma política pública quando você tem gestores que pensam diferente ou que tratam, né, a questão tão séria da alimentação de uma forma que não seja tão prioritária, né, vamos dizer assim. Já o público, né, que é beneficiário aí do PAA, ele tem o acesso ao mercado, né, e ontem eu expliquei isso, né, através das entidades socioassistencial, que atende o público em situação de vulnerabilidade social. Essas entidades, todas elas têm que estar credenciadas, né, no Conselho de Assistência Social, muitas delas, né, estão ali relacionadas, né, através do CRAS também, que é a porta de entrada da assistência social, né, e essas entidades, elas ofertam alimentos, né, pronto, mas durante a pandemia também houve a possibilidade da entrega das cestas básicas. Ontem eu não comentei na aula, mas o PAA, inclusive, já teve várias discussões e muito debate com o próprio Conselho e os gestores públicos e os agricultores com a questão da entrega das cestas básicas. Alguns municípios, em um período aí, né, não muito longe, faziam o quê? Recebiam as cestas básicas e faziam doações, né? O vereador ia fazer a doação, a primeira-dama, né, o outro vereador. Então, estava caracterizando a doação de alimentos como uma questão pessoal e muito relacionada à política partidária. E aí houve os debates e as discussões para que a gente acabasse com essa história da entrega das cestas básicas. As cestas básicas, ela é uma questão emergencial, você não pode atrelar a entrega de alimentos, uma política tão importante de segurança alimentar, só a entrega das cestas básicas, né? Você tem que fomentar a entrega desses alimentos para instituições, né, instituições, as ONGs, que trabalham com público e vulnerabilidade social, que elas não têm recurso, elas não são financiadas, todas as atividades, pelo Estado. Então, elas precisam fazer alimentação para esse público e elas precisam das doações. E aí houve essa restrição com relação à doação de cestas básicas, né, justamente por esses problemas. E a política, os nossos políticos, né, conseguem sempre arrumar uma forma, né, de carimbar ali a sua marca, o seu nome nas políticas públicas, né? E a gente precisa estar monitorando, o controle social precisa estar atento a essas questões. Então, mudou-se a forma da doação dos alimentos, né? Permaneceu, né, para as entidades socioassistencial e também para hospitais, né? O próprio Exército faz as aquisições dos soldados, presídios, né? Presídios também faz aquisições e a Marinha, né? Então, a doação aí dos alimentos é feita para as instituições, exceto na pandemia, que na pandemia foi permitido a doação da cesta básica, uma situação emergencial, as instituições fecharam, né, não estavam fazendo as atividades com o público, né. Então, a doação de alimentos foi feita, né, também nas cestas básicas, né. Ontem também nós falamos um pouquinho ainda do mercado, né, de casos de associações, cooperativas, né, que têm dificuldades na execução. Inclusive, uma participante perguntou, né, que ela tinha um contrato com a escola e ela estava com medo de não cumprir esse contrato, né, o que podia acontecer. Aí eu expliquei, né, que o caso de um contrato, quando você assina um contrato para entrega de um produto em uma escola, você está se comprometendo a entregar aquele produto. Então, você precisa fazer a entrega do produto. Mas, por outro lado, né, o contrato em si, se não cumprir, ele vai ficar ruim, porque a pessoa pode ficar conhecida, não, a gente não vai querer mais que a Dona Maria faça entrega, porque a Dona Maria fez um contrato com a gente e não conseguiu cumprir. Porque o repasse do recurso do PNAE, ele é feito só depois que a pessoa comprova as entregas. Ou seja, se eu vou entregar 10 quilos de melancia, eu tenho que ir lá na escola entregar os 10 quilos de melancia. Alguém da escola assina que recebeu os 10 quilos de melancia, confere direitinho e pronto. Depois, com essa informação, é que eu vou fazer a cobrança lá da área da gestão da escola, o valor que foi esses 10 quilos de melancia. Entregou, recebe. Se não entregou, não recebe. Então, não há o prejuízo, e foi isso que eu ontem expliquei para uma das participantes que perguntou, que não há esse prejuízo da pessoa, né, ficar com um problema no CPF, de alguma forma. Não tem esse problema, porque ele só recebe se fizer entrega. Agora, se fosse, por exemplo, no PAA, como eu expliquei ontem, né, que tinha uma modalidade, que inclusive ela parou, deixou de existir, justamente por causa dos problemas que ocorreram, que era a compra antecipada. Né? Você antecipa o recurso para a associação ainda plantar, produzir e depois entregar o produto. E o risco que se corria com essa modalidade era justamente isso. Eu não consegui fazer essa entrega. E foi o que a participante ontem falou. Se eu não conseguir fazer a entrega, né, o que vai acontecer? No caso dela, ela está vendendo para um programa que esse programa ele só paga se a pessoa entregar. Então, não tem risco. Né? O risco é só ela não conseguir depois ter um contrato novamente, porque ela não cumpriu. No caso do PAA, ele foi diferente, né? Você passava o dinheiro, o pessoal pegava o dinheiro para produzir, dava um problema, não conseguiu comprovar, inclusive para acionar o seguro, né? O seguro agrícola, e acabava com problemas, né? No CNPJ, na associação. Então, essas situações, né, são situações aí que ocorreram, que foram situações levadas, inclusive, para o Conselho de Segurança Alimentar, e que aí o Conselho ajudou, inclusive, nas deliberações, né, com relação a essas mudanças, né. E aí, ontem, fechando já esse primeiro bloco, né, falando do mercado institucional aí formado, né, pelo PAA e pelo PNAE, ontem a gente falou também dos desafios. Quais são os desafios que nós temos que enfrentar para conseguir, de fato, participar desse mercado, para que a gente consiga, né, garantir renda para os agricultores, garantir alimentos saudáveis nas escolas, nas instituições que atendem o público em situação de segurança alimentar. E alguns desafios eles estão relacionados muito à questão dos próprios agricultores. E aí, um deles, que é fundamental, é relacionado à legislação sanitária. A gente sabe que a preocupação com produção de alimentos, o consumo, principalmente, né, para um público em situação de vulnerabilidade, ela tem que ser diária, constante, né? Não dá para a gente achar que vai ofertar qualquer produto. Isso a gente precisa também ter consciência. Por outro lado, as normas sanitárias, elas foram feitas, né, pensando nas grandes estruturas, nas grandes indústrias. E essas normas, quando se vai trabalhar com uma pequena propriedade, um sítio, elas não conseguem, né? Os próprios os agricultores, eles não conseguem ter condições de adequar as suas estruturas para garantir, né, todos os critérios da legislação. E aí fica nesse impasse, né? Fica no impasse da comercialização do mel, fica no impasse para a comercialização da polpa de fruta, fica no impasse para a comercialização da galinha caipira, que é um outro produto, né? Então, os produtos de origem animal, principalmente, eles são os que têm mais restrições. E, claro, de outro lado, né, falando, né, se a gente falando do lado do consumidor, tem que ter essas preocupações, porque não é só ofertar qualquer alimento. Um alimento estragado, ele pode provocar, né, doenças, ele pode provocar reação nas crianças, nos idosos, principalmente, né, o dois público vulnerável, né? Então, é preciso haver essa preocupação. Mas é preciso também haver mudança na legislação, é preciso haver também investimentos, né, de políticas públicas, em estruturas que sejam capazes, né, de garantir com que os agricultores e as agricultoras possam estar trabalhando o processamento desses alimentos, conseguindo a certificação. Outro desafio, e aí já para a gente fechando aqui o primeiro bloco, né, que a gente trabalhou ontem, foi a questão de reafirmar o papel do controle social, né, no acompanhamento dessas duas políticas, né, do PNAE e do PAA. E o controle social, ele está ali pertinho, está nos municípios, ele está no estado, você tem essa estrutura do controle social, cada município tem que ter o conselho da alimentação escolar, cada município tem que ter o conselho de segurança alimentar, cada município tem que ter o conselho de desenvolvimento rural sustentável. Não é dizer, ah, não, mas o conselho da alimentação escolar, ele está lá na capital, eu não consigo participar. Não, o conselho da alimentação escolar, a estrutura dele é por município. E também tem a estrutura dele no estado. Mas é importante a gente perceber que o conselho está ali do lado, a gente precisa participar. Vai lá na Secretaria da Educação, sim, eu quero saber como é que eu faço para participar aí do Conselho da Alimentação Escolar. Eu quero saber como é que eu faço lá na Assistência Social para participar do Conselho de Segurança Alimentar. que o Conselho de Segurança Alimentar, em vários estados, ele está dentro da estrutura da Secretaria da Assistência Social. Aí vai lá na Secretaria da Agricultura, e aí, secretário, o Conselho do Desenvolvimento Rural Sustentável está funcionando? Eu quero participar. Como é que a gente faz para participar desse conselho? Então, essa dinâmica, né, de participação nos conselhos, ela é fundamental. Porque a gente fica sabendo de como é que está sendo implementadas as políticas públicas, a gente pode contribuir, inclusive, sugerindo mudanças, sugerindo também que seja feito, né, alterações. Por exemplo, só um exemplo que foi um debate interessante que o controle social ajudou muito foi na mudança de preços do PAA. O PAA, quando começou a funcionar, os preços eram tabelados a partir de Brasília. Brasília sentava lá os técnicos da Conab e fazia uma tabela de todos os preços, dizendo que a melancia custava tanto, o mel tanto, né, o açaí tanto. Só que não se fez uma pesquisa de preço nas regiões e nos territórios que produzem esses alimentos. E tabelou no Brasil todo. E o preço no mercado, ele tem uma oscilação, né? Você vai numa região, você compra o produto de um preço, você vai em outra, ele está com outro preço. Porque tem uma logística, porque tem um custo de produção diferente, porque tem um transporte. Então, tudo isso precisa ser considerado na composição de um preço. E quando eles fizeram isso no PA, foi de Brasília para o restante do país. E aí o Conselho, né, junto com as outras instituições, bateu firme, né, fizeram um debate muito interessante e conseguiram garantir com que o programa, né, estabelecesse normas para que o preço de cada produto fosse feito tabelado em cada estado. Ou seja, se o estado do Tocantins tem que seguir uma tabela de preço, que essa tabela de preço seja do Tocantins. Se o estado do Rio de Janeiro tem que seguir uma tabela de preço, tem que ser lá do estado do Rio de Janeiro. Não pode ser a partir de Brasília. E aí você teve essa diferença e foi uma conquista muito interessante, uma conquista que estava, né, ali atrelada à participação do controle social. Então, fechando aí as considerações, eu acredito que o controle social, mais do que nunca, nós precisamos retomar o controle social de todas as políticas públicas. Aqui a gente está falando muito dessas duas políticas, do mercado institucional, mas a gente precisa retomar, a gente precisa animar as organizações, as entidades para participar e continuar ainda, mais do que nunca, participando do controle social. No segundo momento da aula ontem, né, a abordagem foi do mercado privado. E aí essa abordagem do mercado privado, ela consistiu, né, da gente estar olhando para esse mercado também como, né, o mercado da oferta e da procura. Isso é o que é mais importante nesse mercado, ou seja, tem uma oferta do produto porque tem procura desse produto. Então, esse mercado privado, ele tem várias formas de existência aí pelo país. Uma das práticas que ontem a gente falou é o mercado formado pelas trocas solidárias, uma prática muito comum que é feita ainda, né, na economia solidária. Né? A economia solidária utiliza muito as feiras de trocas, por exemplo. Né? E essas feiras de trocas, né, aí você possibilita com que os agricultores familiares que têm sua produção lá de alimento possam trocar seus produtos, né, pelos outros empreendimentos urbanos que produzem, por exemplo, roupa, que produzem um artesanato. Né? Então, há esse momento da troca, né, de produtos. E até entre os próprios agricultores, né, quem produz, por exemplo, a farinha, eu quero um óleo, eu quero o azeite do babaçu. Aí aquele outro empreendimento produz o azeite do babaçu e eles possibilitam essa troca, né, trocando produtos por produtos e, de uma certa forma, possibilitando aí troca de experiência, socialização, né, e informações, principalmente sobre a produção de cada produto nessa localidade. O outro mercado que é bastante acessado e que todos os municípios, seja eles os grandes, os menores, né, tem, são as feiras. As feiras, tanto as feiras itinerantes, quanto as feiras que são realizadas ali em pontos fixos. Né? Você já tem aquele espaço da feira, um galpão enorme que já é realizado essas feiras. E também, né, ainda ocorre, agora bem menos, né, as feiras temáticas. Feira agroecológica, as feiras, né, de artesanatos. Né? Então, ainda tem as feiras temáticas. Essas feiras brasileiras, é um período, né, de governos anteriores, elas foram muito, muito fomentadas, né, porque possibilitava justamente a possibilidade da comercialização de produtos, também a divulgação, né, de eventos culturais e o encontro, né, dos produtores, de consumidores e também informações. Eu lembro de uma feira que a gente participou em Brasília, e é uma feira de 3 dias, né? Então veio gente do Brasil todo, estava ali em Brasília, fazendo, né, troca de experiência, fazendo os cursos e também as feiras à noite, né, vendendo os seus produtos. Então as feiras temáticas, elas são fundamentais para possibilitar aí troca de experiência, né? E também a intercooperação entre os próprios grupos, né, entre as cooperativas, as associações, os grupos, né, produtivos. Outro mercado que ontem na aula a gente falou é os supermercados e atacadistas, né? Esses mercados, como eu expliquei ontem, né, diferente de uma feira, você tem que ter, de uma certa forma, regularidade de entrega de produtos, porque eles fazem os contratos de compra, mas eles precisam que toda semana ele tenha aquele tipo de produto lá, no seu estande lá do mercado. Ah, eu vou querer comprar hortaliças. Então, toda semana eu vou ter hortaliças. A feira, por exemplo, a feira é feita boa parte das feiras, elas funcionam uma vez na semana, 2 vezes. Então, eu vou comprar hortaliça na terça-feira e vou comprar na sexta, lá na feira. Eu sei que esses 2 dias vai ter hortaliça. No mercado, geralmente as pessoas, né, procuram o mercado quase todos os dias querendo aquele tipo de produto. Se esse produto não tem no mercado, ele vai procurar em outro local para comprar. Então, o mercado, né, privado aí formado por supermercados atacadistas, supermercados menores, eles precisam que os agricultores, os produtores mantenham essa regularidade. Outro mercado que ainda não é tão explorado e que ontem na aula nós chegamos a comentar, são os bares e restaurantes. Os bares e restaurantes também é um nicho de mercado que possibilita aí a venda dos produtos, né, da agricultura familiar, mas que ainda são pouco explorados e que precisa de organização dos próprios agricultores para poder acessar, precisa estabelecer relações de parceria, né? Os bares e restaurantes, eles têm uma organização própria, uma associação deles que funciona, né? Então, é preciso fazer esses contatos, é preciso se relacionar. Outro também que nós apresentamos, né, e que é muito importante, né, é o turismo, né, as oportunidades aí que advêm do turismo, da gastronomia, de tradição. E ontem, na aula, foi até comentado o caso da jabuticaba, né? E, se não me engano, lá de Minas Gerais, que o pessoal, né, faz as visitas, vai lá, compra jabuticaba, né, lá no sítio, você degusta lá e você ainda leva para casa. E faz aquela visita, a troca de experiência, né? Então, essa possibilidade, né, de você trazer o próprio consumidor na sua propriedade, né, no seu local onde você trabalha, isso é muito importante, né, muito importante, porque a pessoa vai ali, ela olha como é feito a sua produção, ela vai também ter essa relação, esse respeito pela sua cultura, pelo seu modo de vida, né, cria um valor que vai além do monetário daquele produto, né, ele vai criar um valor também de uma cultura, de uma tradição, dessa questão cultural, rural mesmo da região. Então, é muito importante estar pensando, né, nessas propostas, né, de diferente aí do mercado e que é possível fazer. O outro, que inclusive o público participa do curso, sinalizaram na sua identificação lá do perfil que fazem, é a vendas online, né? E aí as plataformas de comercialização digital, ela veio para ficar, né? A gente precisa entender isso, né? O mercado digital, ele já é uma realidade que está sendo abarcado aí pelas grandes empresas, mas é uma grande oportunidade também para os agricultores, para os pequenos, para as associações, para as cooperativas, podem se organizar e podem acessar esse mercado e manter a venda, manter o conhecimento, né, nesse mercado. Ontem, inclusive, cheguei a citar o exemplo, né, uma amiga que ela produz as polpas de acerola, e ela vai fazendo as vendas, tem um carro que vem uma vez na cidade, ela vai organizando as vendas e vai fazendo a divulgação. A acerola está quase pronta, né? Daqui a pouco vamos ter polpa. e vai mostrando foto, vai postando, ela vai estimulando ali os consumidores a esperar o momento que essa polpa vai estar pronta para poder fazer a compra. E fazem tudo, tudo pelo celular. Essa a utilização aí da internet, né, o mercado digital, ela também exige dedicação, exige a formação, exige inclusive organização, né, de equipes de venda, se for de uma cooperativa, se for de uma associação. Individualmente você consegue estar controlando no seu celular essas informações, vai receber uma demanda menor. Quando essa proposta, né, de vendas em plataformas digitais passar a ser, né, por uma cooperativa, uma associação, aí não é possível uma única pessoa, né, sozinha ali dar conta, precisa ter uma equipe, porque precisa controlar estoque, precisa saber aqui, se de fato aquele produto que tá lá na plataforma, né, sendo divulgado online, se ele está ali disponível no estoque para ser comercializado. Então, essa formação, essa preparação aí da equipe de venda, ela é urgente e necessária para quem é de organizações coletivas. E que vai pensar em inserir ou que quer se manter nesse mercado, é preciso fazer esse investimento, né? E, claro, investimento em tecnologia. Não é possível desenvolver ou participar desse mercado se você não tem uma boa internet, se você não tem um bom equipamento, né? Um computador, um tablet, um celular, para você monitorar, né, o acesso, né, dos clientes, das pessoas que vão lá para comprar, que acessam digitalmente. E ontem também nós falamos de um outro tipo de mercado emblemático aí do mercado privado, que são as feiras, né? Que a gente já falou anteriormente, né? E as feiras, eu vou só comentar aqui um pouco da dificuldade com relação à questão das feiras em algumas localidades, né? Que é preciso haver o investimento de políticas públicas para estruturação, manutenção dessas feiras. Eu citei ontem, inclusive, a situação aqui de Palmas, no Tocantins, que a capital tem estrutura de feira em todas as quadras, e Cuiabá, que tem um mercado central e que as feiras são feitas mais na rua, né? São feiras interessantes, são feiras, inclusive, que a população procura muito, porque está ali na rua, aquela coisa cultural também. Mas a gente não pode esquecer que o investimento dos gestores e as políticas públicas, ele é essencial. É essencial para que você mantenha essa referência, que você mantenha condições para que as feiras continuem existindo, né? E a gente sabe que há uma feira, a gente vai na feira para procurar, né, alimento, para procurar algum produto, para encontrar com pessoas, para sentir o cheirinho de uma comida que você gosta muito, né, para se divertir. É um ponto de encontro, né, da atividade comercial, agrícola e cultural. Então, a feira, ela representa isso, né? Para a maioria da população, para pessoas que gostam mesmo de ir nas feiras, né? Quem nunca fez uma viagem para um estado diferente? Ah, eu quero ir em tal feira, né? Então, essa referência da feira, ela é muito importante, né? Outro assunto que a gente ontem trabalhou foi a preocupação com relação a esse mercado, né, o mercado privado, né? E aí perguntando como é que a cooperativa, como é que a associação, ela pode, né, trabalhar, ela pode melhorar a inserção aí no mercado privado. Aí a gente apontou aqui algumas sugestões, né? A primeira é conhecendo melhor o próprio negócio, né? Então, assim, isso quer dizer o quê? Em vez da gente estar sempre pensando em agregar valor nos produtos, a gente precisa perceber de que valor que nós estamos falando. Se eu estou querendo, eu vou pensar em, né, o preço mais alto possível dessa geleia aqui de jabuticaba. Sim, mas por que a gente está pensando que a jabuticaba tem esse valor monetário? Antes da gente olhar assim, mas a jabuticaba é uma planta, né, que culturalmente a minha família já plantou, a produção dela no ano, ela é interessante, também a gente tem uma memória afetiva, ela é uma planta que, né, não precisa de tantos espaços, não ocupa tanto espaço, ela pode, né, ser consorciada com outras culturas. Então, olhar para as culturas, olhar para a produção de alimentos, também com valores culturais, né, com esse valor aí mais de familiar mesmo, né, de quem já produziu da família, o que, que a família fazia. O outro também, inclusive, que falamos ontem, era treinando e capacitando profissionais, a formação de profissionais nas organizações, ou a formação individual mesmo das pessoas, né? Aí relacionada à comercialização, seja essa comercialização presencial e digital, ela é necessária. Nem todo mundo tem uma habilidade de um vendedor. Tem pessoas, às vezes, que vende bem, mas tem outros que vende melhor ainda, porque essa pessoa já tem uma técnica, essa pessoa sabe falar, essa pessoa sabe apresentar o produto, essa pessoa sabe se relacionar com os clientes. Então, é desse tipo de profissional que as organizações precisam estar investindo em formação, que essa pessoa consegue estar vendendo. Porque se você tem um produto, você não consegue falar minimamente desse produto, você não desperta o interesse para a pessoa que não conhece, para a pessoa que às vezes eu não quero parar de tomar o café que eu utilizo diariamente. Eu só vou parar de tomar esse café se eu achar um outro interessante, se alguém me apresentar um outro. Então, esse outro café, ele pode ser um café de uma cooperativa. Ah, é a cooperativa, né? Vou citar um exemplo. Lá de Rondônia, produz um café muito bom, é os agricultores, eles trabalham com agroecologia, eles têm uma cooperativa, as mulheres estão participando dessa cooperativa, e eles estão aqui hoje apresentando o café. Então, tem uma história esse produto. Ele não tem só um valor monetário, ele tem uma história. Ele vem de uma cultura, de um povo, ele vem de uma resistência, ele vem de uma luta por terra. Então, essas informações, elas precisam aparecer, elas precisam estar relacionadas a esses produtos. E aí é preciso investir em formação. E mais, né, mais do que ninguém, as ONGs, as entidades, elas tem essa capacidade de contribuir, de ajudar a formar esses profissionais e a treinar essas pessoas, né, para que se tornem bons vendedores também. Além de ser, ninguém questiona, ninguém tem dúvida, né, da capacidade de produção dos agricultores, das agricultoras, consegue produzir muito bem, mesmo com todas as dificuldades, com falta de investimento de política, com falta de acesso a crédito, consegue produzir, consegue ter as feiras lotadas de produto. O que a gente tem dificuldade é de expandir a comercialização desses produtos. E essa expansão, ela está abrindo o leque agora para esse mercado digital. E esse mercado digital, ele precisa de preparação. Ele precisa de investimento. E aí é onde, né, fica essa convocação aí para as entidades, né, para as entidades que trabalham com formação, também possibilitar, né, esse apoio, né, a oferta de cursos direcionada a essa temática. É outra ação também que as cooperativas e associações podem fazer é as ações promocionais. E aí a gente já comentou, as visitas guiadas, né, pequenos filmes, por exemplo. É preciso divulgar na internet, né? É preciso usar as redes sociais. Filmes pequenos, aqueles filmezinhos que você faz mesmo com o próprio celular, né? Fazer eventos de degustação e postar isso, fazer essa divulgação, né? Esse almoço lá no sítio, lá na sua propriedade, lá no seu assentamento. É chamar os amigos, pessoas próximas, alguns consumidores, trazer para essas visitas e para fazer essa divulgação, né? Outra ação também é a identificação das linhas de crédito, né? A gente fala muito que a produção, né? Os agricultores produzem. Essa cobrança, inclusive, do mercado privado da regularidade de venda dos produtos, e essa regularidade, ela pode ser possível se os agricultores também tiverem condições para manter a sua produção, né, durante todo o ano. E essa manutenção, ela exige investimento. E esse investimento, ele pode se dar através do crédito, créditos, né, com taxa de juros adequada para a agricultura familiar. E essa identificação das linhas de créditos, né, tem algumas instituições, como o Instituto Conexus, né, que está aí no Brasil quase todo e tem contribuído, e é um grande parceiro, inclusive, da Unicafes. Eles estão financiando a cooperativa, associações, aí em negócios, mas em negócios que tenha muito uma pegada sustentável, uma pauta mesmo dessa questão aí ambiental, né? Então, a Conex, por exemplo, não financia só a criação do gado por si só. A Conexus, inclusive projetos que foram apresentados de financiamento de gado, eles não têm essa priorização. A priorização é o quê? É a castanha, são os produtos da sociobiodiversidade, né? Que você tem aí uma questão muito mais de preocupação com a questão ambiental, né? E o desenvolvimento sustentável. Então, tem algumas linhas de crédito específicas para determinados tipos de produção. E é preciso a gente identificar, é preciso a gente, né, acessar essas linhas de crédito. Outro também, outra ação que aí ajuda muito nesse mercado privado é a participação de rotas de comercialização. Inclusive, essas rotas de comercialização, as cooperativas, associações que podem estar transportando os produtos, né, isso faz o quê? Faz com que você possibilite também diminuir o custo de transporte, que é o grande gargalo para a comercialização, que ele é o mais caro da logística, é o transporte. Você fazer a entrega de um produto do Rio de Janeiro lá para Salvador, na Bahia. Então, se você consegue ter essa rota, saber que uma outra associação, uma outra cooperativa também faz a entrega naquela mesma região, pode se juntar e você pode trabalhar aí essas entregas, que vai ser, né, vai ter um resultado bem mais satisfatório com relação à questão do transporte. E aí, por último, né, nessa questão aí das ações que a cooperativa, a associação pode fazer para, né, acessar esse mercado e melhorar, inclusive, a permanência no mercado privado, é priorizar a atuação em rede dentro e fora do território. Né? Então, essa atuação em rede, ela possibilita também uma intercooperação. A gente precisa avançar na intercooperação entre os próprios empreendimentos, entre as associações, as cooperativas, entre os produtores, porque a gente está trabalhando uma comercialização de um mercado para fora. Mas o potencial que se tem, né, de consumo internamente entre as próprias associações e cooperativas é muito grande. Mas a gente não consegue perceber isso ainda e não consegue avançar. Quem aqui, por exemplo, não quer consumir mel? Eu posso produzir a farinha, posso produzir o feijão, mas se eu não tenho mel, eu quero comprar o mel. E aonde eu vou comprar o mel? Lá no mercado, na cidade? Ou eu posso comprar o mel da cooperativa que trabalha com mel? Essa relação de você tentar comprar produtos, né, de outros empreendimentos, isso é preciso a gente priorizar. Se a gente não priorizar, a gente não vai conseguir estar avançando, inclusive na intercooperação entre as próprias associações, entre as próprias cooperativas. Quem não consome café? Quem não consome, por exemplo, uma rapadura? E esses produtos estão numa rede. Nós da Unicafes, né, inclusive, a gente trabalha, já chegou a discutir muito sobre a intercooperação, né? É uma união de cooperativas que está nos 22 estados do Brasil, né? E essa união de cooperativas, a gente consegue pouco fazer essa relação de intercooperação. Está se fazendo um pouquinho agora com o café de Rondônia, né? Com o café lá de Minas Gerais, mas muito pouco, porque a gente ainda não conseguiu avançar na priorização para a gente trabalhar essa intercooperação. E aí é um público de mais de 100 mil pessoas que, no Brasil todo, e esse público, né, esse público consome produtos, né, do mercado convencional, de outros espaços e não das próprias organizações, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Ontem também, e aí eu acho que já encaminhando aqui para a gente, fechando a nossa fala, né, de hoje, ontem foi apresentado para a turma, né, o vídeo da experiência, né, da cooperativa Copap, lá do município de Apodi, no estado do Rio Grande do Norte, que é uma cooperativa que começou trabalhando com mel, mas hoje já tem uma outra variedade de produtos. Também, né, dentro aí das experiências de comercialização, ontem, na aula, nós falamos da Central do Cerrado, né, que é uma cooperativa que está localizada em Brasília, no Distrito Federal, e é uma cooperativa que ela tem, né, se organiza com várias outras, né, organizações comunitárias, trabalhando aí, atividades produtivas a partir do uso sustentável da biodiversidade do Cerrado e da Caatinga. Inclusive, a Central do Cerrado, a gente disponibilizou o link ontem também do YouTube, do vídeo, pode entrar, eles têm uma página lá no YouTube, estão no Instagram também, no Facebook, e eles fazem a comercialização online, né? Então, a Central do Cerrado, se você quer uma castanha, se você quer um produto do Cerrado brasileiro, você encontra dentro da Central do Cerrado, né? Ela é uma das cooperativas filiadas também à Unicafes, né? E que, inclusive, tem uma gôndola, né, da Central do Cerrado lá no Carrefour, em Brasília. Eles conseguiram, através de uma atuação em um outro projeto, né, em rede, que o Carrefour abrisse essa possibilidade para ter os produtos deles. Tudo identificado, Central do Cerrado, está lá com a marca, está lá com essa identificação. E isso faz com que? Faz com que mais pessoas conheçam os produtos, conheçam a origem desses produtos, né? E saibam que é produtos, né, da sociobiodiversidade aí do Cerrado. Outra experiência que ontem na aula nós falamos, né, foi o mercado da agricultura familiar, que anteriormente era uma SECAFES, uma central de comercialização da agricultura familiar e economia solidária, e aí passou-se a chamar mercado da agricultura familiar, que tem investimento de políticas públicas do governo do estado, que é quem mantém, quem ajuda a manter a estrutura, lá, o governo do estado do Rio Grande do Norte, tem também investimentos do Sistema S, o SEBRAE, por exemplo, tem feito uma contribuição muito grande lá para o mercado, ajudando, né, a trabalhar essa questão de marca, essa questão... SEBRAE é... modéstia à parte, e as divergências também, mas o SEBRAE, ele tem uma capacidade muito grande de trabalhar essa questão do marketing, da questão da comercialização aí para as organizações, que é muito interessante. E tem recurso público, né? Então, a gente precisa aproveitar e reivindicar esses recursos públicos que o SEBRAE trabalha, né? Então, é um recurso público que... precisa ser utilizado e potencializado. A última experiência da qual nós falamos ontem foi aqui da cooperativa, né, a cooperativa agroindustrial do reassentamento Córrego do Prata, né, que fica aqui no município de Porto Nacional, a 20 quilômetros da capital, né, é uma cooperativa que tem terra, né, tem água, tem diversidade, né, está localizada estrategicamente, né, a 20 quilômetros da capital, todo no asfalto, mas essa cooperativa, ela tem algumas dificuldades, né? Eles participam do mercado institucional, participam também das feiras, mas eles têm dificuldades, né, na gestão, eles têm algumas questões que precisam ser trabalhadas. Mas um potencial muito grande, né, de produção de frutas, legumes e verduras, porque eles estão dentro de um projeto de irrigação que é financiado pelo governo do estado. Ou seja, eles produzem os 12 meses do ano, eles não têm essa dificuldade, porque todos têm a estrutura da irrigação, né? Então, essa cooperativa, ela precisa de investimento, basicamente, na formação e na gestão, para com que eles consigam avançar ainda mais. E aí, por último, ontem a gente fechou a aula, né, trazendo alguns comentários, né, algumas considerações, né, e a gente vai reafirmar alguns, né? Primeiro, né, identificar as políticas públicas que estão disponíveis nos municípios, mesmo que você não tenha uma política que seja nacional, né, e não tem mais a política, né, por exemplo, dos territórios. Sim, mas o município, né, o estado, deve ter alguma política, né, que contemple ou que traga aí investimento, né, para a pauta da agricultura, para a comercialização, para a organização, né, inclusive de empreendimentos culturais. E a gente precisa identificar essas políticas, né? O outro, reafirmando, né, o que a gente comentou na aula, é a identificação das instituições, né, financeiras que trabalham com projetos coletivos, né, por exemplo, institutos, cooperativas de créditos ou ONGs que trabalham aí com créditos rotativos, né, bancos comunitários, para que você tenha uma possibilidade de acessar recursos, né, e fomentar a sua atividade. Outro também é essa questão da parceria, né, entre as famílias e rede de consumidores. A gente precisa estabelecer parcerias, né, a parcerias é chave, atuação em rede também, para que a gente consiga estar avançando. Sem falar, claro, né, da proposta da intercooperação, né, de rota solidária, de você ter marca própria do seu produto, então isso é fundamental. O outro é a sua participação em canais fixos e digitais de comercialização. A participação nos canais, né, de comercialização digital, ela é uma realidade que a gente vai ter que se apropriar mais, nos capacitar e avançar nesse nicho de mercado que veio para ficar e que a gente precisa também participar dele, precisa a gente se inteirar de como é possível garantir a comercialização através desse instrumento que está aí de norte a sul do país, que é a internet, né? Então, é um pouco isso. Acompanhe em nosso site as aulas do curso livre do Caipira Tech Lab. Acesse silo.org.br.